Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. O argumento para ficar em casa. Parte 1. Fechar os olhos é viajar, escreveu Emily Dickinson à Sra. Holland em 1870. Nessa altura, aos 40 anos, estava confinada à casa há quase 10 anos e tinha mais 15 anos de reclusão para viver. Tal como muitos outros reclusos, Dickinson fez do seu confinamento uma virtude e denegriu a viagem na sua poesia e nas suas cartas. Exaltou a alegria de estar em casa e foi prolífica como epistológrafa e poetisa. Quase 2000 poemas. Apenas uma dúzia foi publicada em vida, mas anonimamente. Thank you. Entre o meu país e os outros há um mar, mas flores negociam entre nós como embaixadas. Escrevo esta carta a quem nunca me escreveu, as simples novas que a natura conta com suave majestade. A mensagem é confiada a mãos que não posso ver. Só por amor da natureza, irmãos, julgai-me com suavidade. Thank you. moro em possibilidade, melhor casa do que a prosa, com janelas muitas mais e superior pelas portas, de câmaras como os cedros inexpugnáveis à vista, e por sempre eterno teto as torres que o céu enrista, de visitas as melhores para morarem só isto, o largo abrir das minhas mãos estreitas para colher o paraíso. Thank you. Leituras do livro A Arte da Viagem, de Paul Theroux, Quetzal, 2012, e do livro 80 Poemas de Emily Dixon, tradução e apresentação de Jorge de Sena, edições 70, 1978. Ouvimos 5 temas do álbum de Keith Jarrett e Charlie Aden, Jasmine. 1. For All We Know. 2. Where Can I Go Without You? 3. No Moon At All. 4. One Day I'll Fly Away. 5. I'm Gonna Laugh, You Rig. Onde jaz o teu ouvido? Um programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Tencourt e Ana Paula Inácio. Thank you.